Mauro, boa noite. Vai descer para 150. Zero Uno, desça até o nível 050, chegada em pit, vigilância. 050, zero Uno. Alfa Solo 19, frequência livre estacionada, boa noite. Romeu até Oscar, desça para 1.500 pés, ajuste 1.012, reporte final, pista 17. Lula 112, autorizado o procedimento RNAVE, pista 28, ajuste 1.012, reporte passando Serra Vitor 363. Gente, autorizado a RNAVE, vai descer reportando 363. O voo 1.02. Salvador, eu vou 1.856. 1.856, confirma o nível que solicita para Recife? Alterno 264. 288-264, foi pro 925? Firmo. Obrigado, boa tarde. Boa. Sabe aqui, Foxtrot, tá quantas milhas fora? Aproximadamente 4 milhas. Lima Tango vai direto para 344, atenta o tráfego da Tana Alfa, agilizando. Agilizando, tá Lima Tango de novo para o lado da Tana. Entendi, confirme o hotel Oscar. Boa noite, 56 para Recife, autorizado nível 390, via turística 58. Decolado da pista 28, mantém proa até o nível 030 e após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle Salvador 119-35, torre 118-6, aciona 5545. Boa noite, 56. Autorizado, conforme 390, eu para novembro, só para o Whisky 58. Decolado da 28 até 3000, curva pela direita, Aron, Melim. 935-265-5545. Boa noite, 56, correto, time para pushback, excelente. Camarada. Forma um helicóptero, cruzou o seu eixo, está pousando agora para parte 4, autorizado pouso na 17. 7, é livre pouso na 97, Bravo que tem Fox. Tango, Solos 2-2, frequência livre. Ponto pena da 28, pronto, gol no 399. 399, ali mantém 28. Ali mantém 28, gol no 399. espera pronta, 3567. Sim, a gente mantém o ponto de espera 3567. 399, decolagem autorizada, 190 graus, 10 nós. Livre decolagem, bom, 399. Trot, backtrack, autorizado táxi da Bata. Cheque, reporte exame. Sando, Serra Vitor 363, o gol 1612. Complete aproximação RNAV, chame torre 1186, gol 1612. Completado com a torre 1806, tenha uma boa tarde, gol 1612. Gol 601, descida via chegada e pitch para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador. 01, rapaziada, localizador. 35, boa viagem. 1935. Torre de Salvador, gol 1612. Vai passar o servidor 364, já baixou o travado. 612, ajuste no 012, 190 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 28. Autorizado pouso na 28, jogou 1612. 99, boa noite, suba ao nível 380, saída agora e vigilância. 380, manterá a proa até 3000, confere. Autorizado com a esquerda, proa de gole. Proa de gole, 1399. Hotel Oscar já avisou o aeródromo? Positivo, abandonado. Chame a torre 118-6, bom pouso. 118-6, abandonado, abandonado. Hotel Oscar, reporta rotatória, 1012 no ajuste. Serviço radar terminado, chame Leos em 1201. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Boa noite, Abaixão, 403. Eterno 403, boa noite, contato radar, vigilância, chame descida. Voo pro lado em Salvador, aguarde vetoração para final do ILS Zulu, pista 28. Silvio, o nosso aqui uma modificação completa. Estava ligando o 090 para o 075 em condições visuais. Com a intenção é público visual na pista de 17. É possibilidade de voada presente na proa da rotatória. Pesado, proa da rotatória, desça em condições visuais para 1500 pés, ajuste 1012, abaixão 403. Parabéns, pés da proa da rotatória, obrigado, senhor. A gente mantém o eleitoral, 500 pés, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Foxtrot, coloque o transponder no modo standby. Para o pushback acionamento, gate 8, o gol 1856. 8856, autorizado, chama táxi. Camaral, 856. Alô, Salvador, boa noite, Webjet 6720, autorização. Webjet 6720, guarde cópia, Galeão 340. Informação Sierra, ajuste no 012. Tá ciente da informação Sierra, no 012, aguardando para cópia 720. 612, solo os 30, 121 decimal 9, mantendo a posição na Delta. Delta 29, obrigado, boa noite. Aguarde Ilhéus, nível 120. Formação Sierra, ajuste no 012. Guardando, se possível, possibilidade da saída na Cora 1, na gradiente TIP 5495. Gente. Salvador, o Gol 16, 12, boa tarde, já está na Delta, aguardando. Gol 16, 12, táxi de Alfa Juliette, 805. Alfa Juliette, 05, 16, 12. Passa nível 120, chame Recife em 1288, alterno 264. Fogo 1399. Chamei, Pra chamar Recife em 1288, alterno 1264. 288, 264, obrigado. Controle Salvador, o T3567, decolou, mantendo a proa de decolagem. Suba 380, saída Gole, vigilância. Autorizado curva esquerda, proa de Gole, T3567. Afirmativo, vai voar na proa de Gole, subindo para 380, T3567. Papá Romeu Lima, informe que não estou recebendo modo Charlie no transponder. Positivo, senhor. O triplo Papa Romeu Lima é um helicóptero, senhor. Se autorizado, chama em buraquinho para ingressar para a perna do vento da 10 e após pouso na 17. Intenção de pouso na 17? Positivo. Autorizado da presente, se for possível, livrar o litoral direto para final da 17. Positivo, senhor. Vai livrar a linha do litoral. Vai direto pro da 107. Papapá, Lima, Papa Mike, prossiga. A radial que está aproximando de Salvador? Com 130 a bordo, 3 e 15 Salvador para o táxi, Gol 1856. O Gol 1856 está autorizado seu táxi para o ponto de espera da cabeceira 28. Ingresse na Juliette, Alfa. E quando próximo a Golf, chame a torre em 118612, Gol 1856. E Juliette Alfa 1862, o Gol 1856. 190 graus, 89, 1012 no ajuste. Torre Gol 601, final 28, visual. 601, quanto à aproximação, aguarda liberação 28, 1012 no ajuste. 1012, aguarda. Zero um, ajuste no 012, 200 graus, 79, pouso autorizado, 28. 28, ele vem pouso, 601. Parro, meu Lima, informa que agora recebo o modo Charlie. Positivo, entendi, senhor. Papapá, Lima, Papa Mike, acione o código 0222. Passa nível 120, chame Recife, 1288, alterna 1264. 1288, 264, uma boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, bom voo. Boa tarde, com o Romeu Oscar, Hotel Oscar, no solo aos 35, prossegue para aqui, pátio. Autorizado, táxi até o pátio 5, frequência livre. Na escuta para autorização. Ilhéus 120, Golf 677, decola pista 28, inicialmente perfil da saída Gol e Eval após direto Ilhéus, frequência do controle em 119.35, a torre em 118.6 dúzia, transponder 5543, trip 5415. É autorizado conforme nível 120, pegou 677, pegou 128, na saída Gole, transição Eval, apoia direto Leões, controle 9.35, torre 8.65, 5.53, transporte 3.45. Só um ponto para puxar acionamento, 5.45. Tomarão 5.45. Paulo Salvador, já teria autorização do ED 6720? Tenho sim, para o Galeão, 340, Aperzulu 14, decola 28, mantém a reta até 3000, após perfil Gol Eval, após direto, posição CRAT. A frequência do controle em 119.35, a torre em 118.6 dúzia. Seu transponder 5547, web 6720. Eu poderia confirmar a saída, mantém a proa até 3000 e após? Após o perfil da Gole, Eval, e depois de Eval, direto posição CRAT, no limite da FIA. Ok, autorizado nível 340, para o Galeão, de antes do Luno 4. Decola da 28, mantém a prova até 3000, depois mantém o perfil da Gole e Eval, após Eval, CRAT. E 5540 no transponder, 1935, controle 6767. Ok, após levar a posição CRAT. Informe pronto para puxa acionamento 6720. Já está pronto, após levar o CRAT, 6720. Bordão 4, autorizado, puxa, informe táxi. Autorizado, chama o táxi, 6720. Solo, voo 601. Voo 601, tem táxi autorizado. Táxi autorizado, reporte via Alfa, até o portão número 5 autorizado. Até o portão número 3, o no 601. Ciente, via Alfa até o 3. Voo 15. Aliás, o no 601. Correto. Alfa Índia, ok? A última esquerda. Ok, Alfa Índia até o 3. O no 601. TP 5415, puxa BR, que é acionamento de pressão, manda no 4. Confia? confirme o trip 545, confirme. Afirma, pushback, trip 5415. Está na remota, está autorizado, reporte táxi. Sente o trip 5415. Para confirmar, pushback, acionamento autorizado, 545. Na área remota, está autorizado, pode executar. Na sua escuta. É, o controle recoordenou agora, o senhor vai manter a proa até o nível 040 após a decolagem. Vai manter a proa até cruzar o 040. Ok, mantenha a proa até o 40, direito a Aron. Zero, vai chegar a cara. Seu triplo Papa Romeu Lima já está visual para o aeroporto. Chame a torre 118-6, Papa Romeu Lima. 118-6, grato. 3894, desça via chegada Cari para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador. ILS Zulu, pista 28. 5 nós. Decolagem da 28, boa noite, 56. Torre, muito boa noite ao triplo Papa Romeu Lima. Triplo Papa Romeu Lima, continue na aproximação, avistado. Continue na perna contra o vento da pista 28. Aguarde instruções para girar a base pela esquerda para a final da 17. Positivo, aguardando instrução, senhor. No 1012, no ajuste, forme no localizador e ILS Zulu, pista 28. Afirmativo, desce para 2000 pés, via 1012, reporta no localizador 3894. Meia decolado aos 4 ONU, chame o controle em 19.35. 19.35, obrigado, boa noite. O triplo Papa Romeu Lima tem condições de prosseguir para uma final curta da pista 17? Positivo, senhor. Certo, reporte na curta final, tem um tráfego no setor noroeste, ainda não entrou em contato com a torre, está mantendo nível 030. Positivo, senhor. Já vou direto para a 17 agora, senhor. Duje. 3, pelo alta detecção. Pode esperar para a 162, 35, 4 no 5. Aguarde para iniciar o táxi, temos aeronave que vai ingressar no pátio. Após ser autorizado, aguarde para iniciar o 6720. Aguardando, 6720. O Gol pode ingressar na Juliette. Então ingresse na Juliette. Ingresse na Juliette, prosseguindo para o portão 3, Gol 1601. 601, ingressar na Juliette. Web 6720, contorne a ilha à sua direita, ingresse na Alfa, prossiga para o ponto de espera da 28. Quando lá, chame torre, centro 18, meia dúzia, Web 6720. Contorno à direita via Alfa pro ponto de espera da 28 ou 62, lá, o 6720, obrigado aí, amigo. Positivo, já no final da 17 aqui. Gente, sim, fogo autorizado, o vento 190 graus 07 nós, informe no solo controlado. Positivo, chama no solo. 3 milhas, 3.8 milhas. Chame torre 1186, Baitona 403. Já desci, senhor, 386. Torre de coral, perfil da coral, deu o trip 5.45. Ok, curvará à esquerda para sair da coral, 5.45. Ingresso na primeira, sua direita, via parte 3, não me escuta, 5.45. 5.45. 1012. 1012, senhor. Thank you. 612, web 6720. Pista 17, vento 190 graus, 10 nós. Sim, senhor, prosseguindo, trem baixado checado, de Abaetel no 403. Ciente. Muito boa noite, ao Gol 1764, com a informação Sierra, por gentileza, 400 Brasília. 400 Brasília, será coordenado, prepare gol e o Fito aguarde cópia. Olha o Fito aguardando, certo? Passa nível 1110, chame Recife em 12685, alterna 12545. 6-8-5-2545, gol 1856, obrigado. Salvador, muito boa noite, 354, no 5, próximo ao ponto de espera da 28. TP 54, 15, confirme, já está na taxiway Golf. Segundos para Golf. Autorizado a alinhar e decolar, pista, no 7, pista 28, o vento 190 graus, 099. Já decolar, TP 54, no 5. Até o ano 403, no solo 46, autorizado backtrack, reposto pista livre. Já vou para o passo 3, já. Certo, então se chama o solo em 121.9 na taxiway Lima. Autorizado o táxi. E faz uma gentileza, faça um cheque na frequência 11895. 11895, por gentileza. Pode continuar seu táxi e prosseguir direto para o Pátio 3, está livre o táxi até lá. Obrigado.